mas pudesse o tempo parar. Quando tudo em nós se precipita, quando a vida nos desgarra os sentidos e não espera, ai, quem dera, houvesse um canto para se ficar. Longe da guerra feroz que nos domina, se o amor fosse como um lugar a salvo, sem medo, sem fragilidade. Pudesse o tempo parar e voltar-se a preencher o vazio. É tão duro aprender que na vida nada se repete, nada se comete, e é tudo tão fugaz e tão breve. Tão bom pudesse o tempo parar, encharcar-me de azul e de longe, acalmar a raiva aflita da vertigem, sentir o teu braço e poder ficar. É tudo tão fugaz e tão breve como os reflexos da lua no rio. Tudo aquilo que se agarra já fugiu. É tudo tão fugaz e tão breve. Mais uma que toca já a seguir. Que a vida dá, vai te encontrando na água e no lume, na terra quente até perder o medo. O medo levanta muros e ergue bandeiras para nos deter. Não percas tempo, o tempo corre só quando dói. E dá-te ao vento como um veleiro solto no mais alto mar. Liberta o grito que trazes dentro e a coragem e o amor, mesmo que seja só

passos na escuridão, pressão o teu corpo no ar aqui, e vou como se o mundo todo fosse sugado para dentro de ti, e não houvesse nada a fazer senão deixar-me ir. Gestos quando não estás, procuro os teus sonhos perdidos, e hoje mais que qualquer outra noite há qualquer coisa que me fez e que me faz querer tanto ter-te aqui. Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro, não importa se for uma gota só de loucura, faça oscilar o teu mundo e desfaça a fronteira entre a lua e o sol. Se um gesto cair assim, despedaçado, souber recolher a dor, se te esperar a céu aberto onde se esconde o que tu és, que eu também sou, é que hoje mais que qualquer outra noite há qualquer coisa que me fez e que me faz querer tanto ter-te aqui. Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro, não importa se for uma gota só de loucura, faça oscilar o teu mundo e desfaça a fronteira entre a lua e o sol. Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro, não importa se for uma gota só de loucura, que faça oscilar o teu mundo e desfaça a fronteira entre a lua e o sol. Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro, não importa se for uma gota só. Oscilar o teu mundo e desfaça a fronteira entre a lua e o sol. Nessa no Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Escura. anda a dar luz ao caminho que a gente assim desespera. É como sonhar sozinho, como se o mar fosse raso e o céu não tivesse altura. Sempre no silêncio dá gozo a voz deste chão, mas ainda me dói a alma na dor do corpo e das mãos. Tenho medo deste frio que à noite sinto no peito, como se andasse encavando, como se andasse fechando buracos de solidão. A gente não sabe o que é detrás do horizonte. A gente é um vulto curvado com uma sombra de fronte. Ouvi rumores na distância, a sentir dentro um segredo, feito de sonhos calados, feito de braços fechados, num poço fundo de medo. Anda a dar